das cercas embandeiradas que separam quintais. No cume calmo do meu olho que vê, assenta a sombra sonora do voador. Ah, eu aqui não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Porque longe das cercas embandeiradas que separam quintais, no cume calmo do meu olho que vê, assenta a sombra sonora de um desculpador. Raul Seixas, de 73, Ouro de Tolo. Creedence Clearwater Revival, de 1971, Would Stop the Rain. Eu comecei com Renato e seus Blue Caps de 68, O Escândalo. Agora, 6:02, eu volto já já. Veículo Loncar, 709. Rádio Costa Azul, AM 1140 kHz. Ubatuba, Litoral Norte, São Paulo. A Astral de Ubatuba está com a sensação do dever cumprido com relação ao seu atendimento nas sessões de hidráulica elétrica e autopeças. O ano novo vem aí e queremos desejar boas festas a todos os nossos clientes e amigos, prometendo melhorar ainda mais. Astral de Ubatuba, Esteves da Silva 147, esquina com Jordão Homem da Costa. Fone 32 1586 e 32 19 20. Quando o governador roubar um carro zero quilômetro para cada eleitor, aqui se vende tudo pela metade do preço. Acredite em mim! Gente, isso é propaganda vazia. O povo não vai nessa. O povo quer democracia, qualidade, lucros reduzidos e prazos acessíveis com boas facilidades. Isso é um trabalho nosso, da Tu e Eu. Te agradeço a todos vocês, desejando um Natal de muita paz e amor. Juntos, com Deus. Próspero 1991. Que 1991 seja muito melhor do que foi 1990. E que no Natal você se emane com todos, espalhando felicidades e muitas esperanças. Ubatuba Artes Gráficas. Seu impresso com qualidade e rapidez. Carimbos em 24 horas e a grande promoção de convites de casamento. Rua Professor Tomás Galhardo, 454. Fone 32-12-41. Supermercado Atlântico, onde você compra mais barato. Entregas a domicílio, grande estoque de mercadorias e uma seção de bebidas com venda por atacado. Supermercado Atlântico, onde você encontra os melhores preços da cidade. Avenida Padre Manuel da Nóbrega, 544, no Perequiaçu. O Supermercado Atlântico dá a dica para um final de semana agradável. Restaurante Lanchonete Jangadeiro, música ao vivo. Ali, bem no começo do Perequiaçu. Neste Natal, pense em tubo de cristal. Os mais variados artigos de praia, surf e moda jovem. Em todas as compras, 20% de desconto. Tubo de cristal tem as melhores ofertas para o seu Natal. A nossa mensagem. Criança, que o seu sorriso chegue até Deus como uma peça, pedindo que na terra haja paz entre os homens. Feliz Natal e próspero ano novo. Tubo de cristal, Rua Salvador Correia, 44, telefone 32-12-15. Droga S. Sempre com o melhor atendimento do Marcos e Cremilda. E dando 10% de desconto em todas as compras, quer desejar a todos os seus clientes e amigos um Natal glorioso e um 1991 cheio de alegria e esperança. Droga S, a mais simpática, a mais econômica. Coronel Domiciano 271, telefone 32-14-58. Aproveite esta virada do ano para investir em você. E no Natal, presenteie-se e aos seus amigos comprando no lugar certo. Casa Fernandes, onde as festas de fim de ano ficam mais alegres e mais econômicas. Cama, mesa, banho, moda jovem, calçados, tudo pelo crediário próprio. Casa Fernandes, Rua Dona Maria Alves, 193, fone 32-12-40. A distribuidora de bebidas Ubatuba, revendedor exclusivo Antártica, quer agradecer a todos pela preferência e desejar boas festas e um ano novo cheio de glória. Antártica, a melhor cerveja do Brasil. Atenção para esta mensagem. Beleza, meu coração não consegue viver na incerteza. No ano novo, quando a canção se fizer saudade, lembre-se. Arquivo 709. A emoção no presente para voltar ao passado. Boas festas. Feliz 1991. A todos vocês. Agora 6 horas e 7 minutos. Ô, João, chega aqui um pouquinho, João. Desejar um Natal feliz aqui para o moçado. Com 2, 3... Depois sua vez, o chefe, o Joel, entra, você vem aqui. É o russo aqui, o pessoalzinho aqui que está aí. O pessoal que não aparece, mas realmente é o motor da Rádio Costa Azul, né? Aproveitar o arquivo, Joel, né? Você está aí na parada, já está chegando agora. Meu, essa cara de sono não passa nunca, não? É, que a gente fica aí na praia, né? Curtindo muito sol em Ubatuba. Tá. Esse sono nunca, Joel, nunca passa. Você que é uma das pessoas que, né, com a gente, convive com a gente aqui na Costa Azul, e ninguém vê o trabalho da gente aqui, que é operador, né? Só vê o trabalho do locutor, só ouve, aliás, né? Então, eu queria que você desejasse aí ao pessoal a sua mensagem de Natal e Ano Novo. Bom, eu espero aí que acabe um pouco a violência, né? Inclusive, sim, em temporada, que acontece muita violência assim, na cidade. Aproveitar... Desejar um Feliz Natal para todos que trabalham em rádio e para todo mundo aqui na Costa Azul também. Tá, ok, João. Um abraço para você e um Feliz Natal para você também. Russo, chega aí, Russo. Senta ali. Nunca falou, vai falar hoje. Agora o João senta lá pro Chester. Uma sua mensagem aí de Natal e fim de ano para a moçada. Boa tarde, Luizinho. Boa tarde, ouvintes. O Russo tem uma história interessante, né? O Russo comigo tem uma história interessante, que o Russo era o meu ouvinte, né? Antes, você vê, né? E hoje é um técnico da rádio. Hoje eu sou um técnico que... Gosto muito de trabalhar com você, gosto muito da sua pessoa, né? Queria aproveitar o embalo, mandar aí um abraço para todo mundo, né? E desejar a vocês um Feliz Natal, um próspero ano novo, né? E que a gente possa colocar mais fé nesse pessoal do poder, ver se melhora um pouquinho as coisas pra gente, que assim não dá, né? Tá, ok. Um abraço para você, Russo, tudo de bom. Chesterfield, ele já tá acostumado com o microfone. Eu não fico mais nervoso, né? Certo, sua mensagem pro pessoal. Bom, então estão duas coincidências, também era ouvinte seu. Opa, obrigado. Tá, ok. Bom, primeiramente a você, Luizinho, e sua família, um Feliz Natal, um próximo ano novo. A todos os ubatubenses e ubatubanos como queiram, né? Um Feliz Natal, um próximo ano novo. E que o governo, principalmente a área econômica do Brasil, dê uma melhorada nesse poder econômico da gente, que tá demais, né? Desejamos que... Aumenta muito o salário, né? É, o salário sempre... Por último, primeiro lugar, aumento deles, é, né? Exato. Depois o nosso, eles tiram um mínimo pra gente, né? É o mínimo mesmo. É uma briga injusta mesmo, né? É 1000% pra eles e 1% pra nós. Tá, é isso, né? Aí. Esperamos que ano que vem essa inflação desça bastante para que o povo seja mais feliz do que já é. Quer dizer, do que já é, entre aspas. Claro. Feliz Natal para todos. Obrigado pelo espaço, gente. Tá, ok. Obrigado a vocês três também pela... força que me deram aqui nesse reinício de Rádio Costa Azul, tá, ok? 6h10, o passado segue sempre de presente para você. Vamos recordar mais aqui na Costa Azul. Os caras aí, 1975, tem 15 anos, você vai relembrando. Paul Denver, Rain and Memories. Chuvas e memórias e lembranças.